parceiro Robson Divulgações. Vai Gustavo Dantas na guitarra, GS Divulgações. Alô DJ Júnior, Josival Mandaraca Produções, meu pai Damião, meu irmão João, tamo junto. A cortina fechou, o show já terminou, foi mais uma turnê. Tô indo no coração, peguei o avião, vou encontrar você. As malas já peguei, é hora de ligar. Hoje a gente se ama, prepara nossa cama, acabei de chegar. Nega linda vem, seu neguinho chegou. Nega linda vem, me dá o seu amor. Nega linda vem, me chama de bebê. Nega linda, como é bom amar você. Nega linda vem, seu neguinho chegou. Nega linda, vem me dar o seu amor. Nega linda, vem me chama de bebê. Nega linda, como é bom amar você. Fala meu parceiro Caio Costa, obrigado pelo carinho, pelo presente, grande canção, irmão, tamo junto. Tá estourado, tá estourado. A cortina fechou, o show já terminou, foi mais uma turnê. Peguei o avião, vou encontrar você. As malas já peguei, é hora de ligar. Hoje a gente se ama, prepara nossa cama, acabei de chegar. Nega linda vem, seu neguinho chegou. Nega linda vem me dar o seu amor. Nega linda vem, me chama de bebê.